obrigado, Loche. É hora de dar-lhe uma laçada de adrenalina. Bora pra cima, bora. A laçada que ficou pra história das aparelhagens. Já tamo na área. Então gira os braços. Bora girando. E dá-lhe uma laçada. Como é que é? Agora. E aí? É o Hobby na parada. Bora começando amanhã no Instagram, bora. Eu quero saber quem é que tá solteiro. Bota a mãozinha pra cima aí. Cadê o grito das mulheres virgens? Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Cadê o grito das mulheres do Paysandu aí, meu irmão? O grito das mulheres do Clube do Remo! Movimento diferente, eu enfim não vou voltar. Bora diferente, bora diferente! Eu vou sentar e vou quicar. Bora, filha, bora! Eu falei diferente! Esse hit é chique. Robson. Bora! Fica! Sento, sento, sento. Senta, senta, vai, vai! Edson, inigualável produções. E vai sentando, vai sentando, vai sentando. Pra cima! Bora com o Moratana! DJ Xuxa. Bora, meu homem. Tu vai sentar, tu vai sentar. Que vai, que vai, que vai. Devagar, tu vai sentar, tu vai sentar. E vai sentar. Devagar, tu vai sentar. Para meu parceiro, não, a Rosinária. Tita Cardoso. E o seu esposo por ali, valeu. Maílson da família Rockson. Aqui cai. Júlio Magnata. Aqui cai, é bolar. Família dos Malas, você é a primeira dama. É bola, princesa Kelly, valeu. Tá todo mundo junto, misturar, já já. É e aí, meu DJ, pra cima! Pra cima! Bora, meu Juan! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí. Levanta o mancinho pra cima, faz o sinal da amizade. Faz o sinal, faz, faz. Quem vai passar o carnaval solteiro, dá um grito bem alto aí. As mulheres que vão passar o carnaval solteiras, bota a mãozinha pra cima. Faz o sinalzinho da amizade na cabeça da amiga agora, faz. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí. Isso. Tava num baile muito louco, ai, a fim de se envolver. Tu só tem nessa... É palito, mais um. Valeu, galera do Curió. Mais uma vez, o Peugeot deu bug, não foi? Puta. Vai dar PT. Matheus Menezes. Vai dar. Alô, Renata. Vai dar PT. Kleber do Palio Espetacular, hoje não. Dimitri. Vai dar PT. Tá valendo. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. Ai, filho. Sabe, tocou com uma proposta de uísque. Uísque, cama. Chegou. Sexo bolado. Alugo, você tá na área. Espetáculo. Porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. E senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. E senta, porra, vai. Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. A mulherada porra, vai no caralho. Taqueado, vai. Taqueado, vai. O volume do sonho. Isso. Vai. E vai no batidão a mulher que tá solteira. É o pique. Nosso parceiro Eniel também. A Larissa, um abraço pra vocês, valeu. A morena tá aqui, tá. A loirinha tá. Minhas favoritas estão de volta, de rocha. Um abraço pra vocês. E dançando. Vai. Encostando. E aí, Jefferson, bora pro rock, Jefferson, bora. Jogando. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. A mulher que nunca meteu um chifre dá um grito. Vai. Quando eu vi essa loirinha, confesso, minha... Meu parceiro Mala na Scorpio, brilho com a gente. Um abraço pra você, valeu, moleque. Tamo junto, misturado. Gostoso que canta os trechinhos uma vez. Vai que vai, Maílson da família Rockson. Vai que canta. Tomas, tentando, é Luiz. Jogando a bunda, tentando. Vai sentando, Rosinara, vai girando agora. Valendo! Que vai no batidão, que vai no batidão agora, vai. Isso, quem é? Vai! Robson! Para Gino Mega Fogo, negão! Tá por ali com a gente, um abraço pra você! Todo mundo junto, misturado! DJ Xuxa! Ela fica maluca! Agora vai! Bota a mão no joelho! E vai tremendo a bunda! E vai quicando, vai! E vai quicando, vai! E vai quicando, vai! Vai tremendo a bunda! Eu não não quero ver a mulher solteira parada de jeito nenhum. É o bandido TD, ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensa que eu não sei. Wilson Prime com a gente, um abraço pra você, Alô Debbie Budente. Essa sim, meu irmão. Tu merece refleto e eu acho isso fantástico. Tu já disse que amei, amei. Lá vai eu, lá vai eu. Vai, vai no gingadinho, gingadinho. Grita, grita. Mega Robson. Agora. Levei ela pro motel. Foi sequestrar de soca só, Google. Mas eu botava. Outro no motor. Pedi a bota. Princesa, eu quero ir. Vai, bota, bora meu Fábio. Bota, bota, vai, vai. Bota, e bota Juninho, bota Juninho. Bota, bota, bota. E bota Juninho. Robson. Robson. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E bota, bota, bota. E bota, bota, bota. E bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai. Bota, bota. Seu amor me pegou. Cê tá dando voz com o teu amor. Solta o viado que existe dentro de você agora! Lupita Maravilha! Meu parceiro Bruno, da nossa GDC! Alô, Dani, você, Evelyn, também tá aqui no Robson! Sempre fui guerreira, mas foi de frio. Alô, Mala! Williams, tamo junto! Vida de solteira! Quero vida de solteira já foi, né, Tita? Agora tá comprometida, casadíssima! Meu irmão! Gil Magnar! Vai! Robson! Vou te olhar, Bozinara, vou te falar. Para não, minha nona, para o Robi. É o Robi. Seu amor me pegou. E aí? Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Nocauteou. Veio a dona, fui eu. Vem que vem. Seu amor me pegou. Pra que ela gosta, bora. Você bateu tão forte com o teu amor. Isso. A mulherada dá maior valor de dançar essas paradas. Em defesa, coração. Carnaval tá chegando! Que tiro foi esse hoje aqui no Estrela Norte, meu irmão? Que tá um arraso, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso, é a festa da Lajinha! Pra cima! Quem é que tá tocando? Mega Robson. Que tiro foi esse, viu? Ai! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá? Cadê o marido do beijo, hein? Samba na cara da inimiga. Ai! Samba! Para meu parceiro Hugo. Tô sabendo que é aniversário do Hugo hoje, é chegando, né, não? É, meu irmão, tamo junto! Samba, desfila a casa minha. Tá falando no chá, meu irmão. Que saudade de causa. Toma! Que saudade de pipa. Ai! Que saudade de causa. Quem olha o nosso bom de pira. Que saudade de causa. Tá falando. Que saudade de pipa. Vai! Girar, na cara da inimiga, vai! Samba. A mulherada dá o maior valor, meu irmão. Acho que ele vai começando! Aqui no Estrela do Norte! Nosso parceiro Jeguinho, seja bem-vindo, alô Jeguinho! Grato, valeu, meu! Alô Kleber, Dimitri, e você também! Deixa no escuro, deixa no escuro que a mulherada gosta, isso no escurinho! Cadê o gritinho das solteiras aí? Cadê o gritinho das sinceras? Quem nunca traiu, dá um grito! Novo movimento para Stick. Acende do! Vai! Vai no caquinhado, caquinhado, caquinhado, agora vai! Vai, vai! Bora, Dimitri, bora, bora, bora, agora vai! Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha! Tu tá rebolando? Bora, Maius! Bora, Júnior! Alô, Mala, você também! Matos Menezes! E você, moleque! Tá lançado! Aquele ali daí! Em cima, a galera acha desse! Aí em paz! Ali, ali em paz! Tão em paz! É Danilo, Bruno! Robson! É Luiz, cadê tu? Olha, menina, toda assim. Tamo junto. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contrair, vai contrair, vai contrair, vai contrair, vai contrair, vai contrair, vai contrair. Se lá eu quebro o parecido. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo, vai. Valendo, vai! Eu não quero ver a mulherada solteira parada de jeito nenhum! Dá-lhe moral! Vai! Na nega para trás. Isso, vai na mana, vai na mana. Na nega para trás. Vai na mana, vai na mana. Na nega para trás. Vai na mana, vai na mana. Vai, vai. Na nega para trás. Tra, tra. Na nega para trás. Tra, tra. Vamos, xixi. Na nega para trás. Tra, tra. Dá um apoio aqui, Marcelinho. Tra, tra, tra. Da hora. Isso. Mundo. A parada agora é o cheque, cheque. Preparado. Lo que viene loucura. Marcelinho. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, como é? Dá-me uma vueltita outra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, pula vez. Como é o suyo? Tá valendo, vai! Um abraço bem todo especial pra família, os criticados de Santa Bárbara, meus queridos amigos, Juninho, PCC, PSC, nosso querido amigo Elison Silva, o Ari, a Gabi, Thaís, Silvio das Trincas, tá na área, valeu! Mas você tá demorando uma eternidade. Tá valendo, minha filha! Se você não vem, eu vou botar pressão. É a pressão, é? Não vou te esperar, tô cheia de ouvir. Coragem, não nega fuga, não, negão! Eu não sou de aturar. Encaixa, se prepara. Que eu vou jogar bem na sua. Vem, vem, vem. Pra que a mulherada não para, não. Eu vou rebolar bem na sua. Isso. E vem, vem, vem, vem. Alô, Fani, você também é Fani Furacão, nosso grande amigo Williams. Também dá pra dar um abraço pra você. Robson. Canta, Pablo Vidal. Robson. Tô preparada pra atacar. Alô, Rosinara, você. Quando grave bater, eu vou quicar. Dá um apoio, dá um apoio. E aí? Na sua cara, vou jogar. Bora, minha filha, vai jogando até o chão, vai descendo. Alô, Deb Potente. Muito linda, livre, leve, soltada. Ai. Dimitri, tá por ali com a gente, um abraço pra você. É Chopitel! Tá valendo! Alô, cheguei você também, o Eglison Prime tá na área! Deixa no escurinho! Robson! E aí? Robson, Robson. Eu falei pressão no caldeirão, vai! E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Cadê a galera do papão? Joga a mãozinha pra cima. Quem é do papão dá um grito. Cadê a galera do clube do Remo? Faz barulho. Vai, vai, vai, vai. Só quem é do Robson joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Robson joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Céu, céu, céu, céu. Tá valendo, vai, vai. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. Teretetel. É Chopitel. Teretetel. É Chopitel. Teretetel. É Chopitel. Teretetel. Lá vai eu, lá vai eu. Tá valendo agora. Mãozinha pra cima, mãozinha, bota a mãozinha pra cima, pra cima, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha pra cima, tá valendo, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Lá vai eu! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. E joga a mão, joga a mão, joga, joga, joga, vai. Tá valendo! Pra cima, caldeirão! Pra cima! Robson. Deixa comigo! Vai! E treme, treme, treme, treme, treme, vai! Foi o fogo que... Eu falei, explode, caldeirão! Gordinho, chama o Gordinho, é Tita e doida, Dimitri, agora! Gordinho, desse jeito você me deixa louco. Toma, X! Meu parceiro Lucas, do Lucas Vadas, que já vem com o Gordinho do Ixi. Bora, bochecha! Você Palestina. Bora no apoio, no apoio aqui, vai. Meu parceiro Limpe Escobar, Pelezinho Estronda, Matheus CR, a família Estronda da TF do Midnight. Vai quicando, mulherada, vai quicando, vai, vai. Vai quicando, vai quicando, vai quicando, quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando, vai, vai. Vai quicando, vai, vai quicando, vai. Vai quicando, 3, 2, 1, agora! A gente brigou, e ela embora. Olha agora, hein? Júnior Santorini. E aí? Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Vai, sei lá. Vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Tá valendo. Então joga o popô na pista. Então joga. Então joga. Joga o popô na pista. Agora. Então joga. Kleber do Palio Espetacular tá na área, eu não é? Cocada boa, não é? É cocada boa. Eu não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora de novo, você também tá na área! Tá valendo! Meu parceiro de menor e a Rosinária também tá na área! Alô, família dos Maros, você é a princesa, quero e valer! Alô, Churiu! Chega o meu parceiro Hugo, tá na área do Ali, vai! Não adivinha! Não adivinha que o Robin vai pra cima! Foi pra cima! Não adivinha que o Robin vai pra cima! Foi pra cima! Não adivinha que o Robin vai pra cima! Não adivinha! Bora, Palestino! Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, vai sarrando, sarra, sarra, vai sarrando, sarra, vai sarrando, sarra, sarra, vai sarrando, 3, 2, 1, agora vai! Muito fraco! Eu quero ver a galera do Paixando mandar pra cá todo mundo! Agora eu quero ver a galera do Leão mandar tudinho! Vai, vai, vai, vai! Vai sarrando, vai, vai, vai, vai sarrando, vai! E vai sarrando, vai sarrando. E vai sarrando, vai sarrando. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteira é. Joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E vai no batidão, e vai no batidão. E vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. 3, 2, 1, vai. O que pensa que eu sou? Sou o que pensou, me libera. Não insista. Tá valendo! Pra cima! Mega! Os mega fuga estão na área. Robson. Valeu! Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Quem sabe pode cantar bem alto. Agora vai! Vai pegar. As minhas favoritas. É a volta das favoritas de Rocha, meu irmão. Alô, Bruno, meu parceiro Danilo. GDC. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. Ficha, ficha, vai! E com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal. E aí? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. Ficha, ficha. E com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal, eu vou. E agora, Rosina? Agora vai pegar o que me fez sofrer. Eu quero ver agora. DJ, DJ. Isso não é legal. DJ, isso não é legal. Pode aumentar. Ai. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. E bota no 12. No 12. No 12. Agora vai, vai. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá doido. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá doido. E o bagulho tá doido. E o bagulho tá doido. Toma, toma, minha gostosa, vai. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, só do... Robson, desce comigo! Robson! Pra cima! Pra cima! A mulherada endoida geral no Robson, meu irmão! Vai que toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! Vai, toma! Vai, toma, só dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, só dos pobres! Vai, toma, toma, toma! Vai, toma, só dos pobres! Vai, toma, toma, toma, agora, agora! Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava, depois volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava! Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava! O caldeirão ferve, papai! Moral, qual é seu signo? Eu sou transariano. DJ Xuxa, quem tá tocando? Caralho! Robson. Deixa comigo! Robson. E fala muito. Bora, Kleber. Interesseira, tô transariando. Tamo junto, misturado. Alô, já, já. E fala muito. Interesseira, família dos bala. E tô querendo sua traseira. É sem bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Pra ela, ó. Longe no Mega Fuga, Matheus Menezes, cadê tu, papai? Aqui pra ela, ó, aqui, super traqueado. Vizinha, mas que é isso, tá mandando, né? Aqui pra ela, ó, aqui pra ela, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Júnior, vai, vai, vai, vai, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, e vai bebendo e vai fumando, vai que vai, que vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai fumando e vai bebendo, vai fumando e vai bebendo, vai fumando e vai bebendo. Eu não tô nem vendo, papai! Está falando da treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. E vai fumando um careta, vai, vai, vai! Um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Se lembra, Maílson! Família, rock, som! Vai! Família, rock, som! Família, rock, som! É do Mega BBB! Lá vem geral! Tá valendo! Eu sou. Essa galera que enlouquece em você. Para meu parceiro Jegão, nosso grande amigo que tá no berço hoje. Um abraço. Alô, Marlon! Vamos junto, hein? Princesa quero, Marlon de Guete. Quero família, quero família. De rocha. Alô, Renatinha, você tá na. Vai! Meu coração é super top 10. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eri, se Juninho chegou. Eu quero ver agora. Contente. O piro da. Isso! Que no ele pra confesso tu tem moral. DJ Xuxa vai tocando. Pra sentando, vai, vai, vai. Pra sentando. Camarada, as nadinas já estão na área. Eu quero ver rock agora. Pra sentando. Vai no caquiado, vai, vai, vai, vai no caquiado, vai. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres virgens? Cadê o grito dos homens sinceros? Aê, papai! E vai sentando! Vai! Toma caquiado, toma caquiado! É Choptel! O Choptel não para, papai. Apenas começa. É Choptel. Endoidado no caquiado. Olha que a gente vai virar. Caquiado. Vai virar. Caquiado. Agora! Essa é mais uma produção. Bora, Matheus Menezes! Hoje eu vou dali a tapinha. Dali. Alô, Kelly Carla, você também, a Taila Vieira. Bebe Botecha, um abraço pra você, meu amor. Vai. Que vai. Que vai. Vai. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Ela tá na fita. Bagulho doido. Ela tá na fita. Bagulho doido. Ela tá na fita. Bagulho doido. Ela tá na fita. A mulher que tá solteira vai no caquinha. agora. A mulher que tá solteira vai no caqueado agora. A mulher que tá solteira vai no caqueado agora. Agora, agora, vai. Vai, vai. Alô, meu parceiro Motora Lucas. Como no filme, tudo aconteceu. E aí? Eu tive um beijo. Depois? Depois me entreguei. Parecia um sonho. E aí, filha? Mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Diz aí, diz. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá valendo ou não tá? E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Não chega aqui, Jean, Jean. Right. E vai que vai que vai, vai, vai, vai, vai. E vai que vai que vai, vai, vai, vai, vai. E vai que vai que. Tá valendo ou não tá, papai? Como eles trundam de camarote com a gente, um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho, valeu de rocha. Marcelino, chega de rabo de embora. Alô, família dos manos, você é a princesa Kelly. É o Robson. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. E aí? Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão. Nosso sucesso. Uva, Chico. Bora, Renatinha. Queria muito. Você, Tenário. Marcelinho, rapidinho, Marcelinho. Me tratava mal, me traía. E eu... Quem sabe vai cantar. Filhas, eu já tenho até pânico aqui do lado, né? Meu irmão. E aí? Dou a volta por cima, sou melhor que você. A galera não para, não para, não, papai! As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, bota, bota, vai botando, bota, bota, vai botando, bota, bota, vai botando, tá valendo agora, agora, agora. Você me perdeu, agora chora. Ai, ai, ai. Vai, vai, meu amor, se só no caqueado. Vai! Só no caqueado. É só no caqueado. Só no caqueado. É só no caqueado. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Bora, Maílson. Osso, mano. Treme. Vai, vai. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vai tremendo, treme, treme, vai tremendo. E treme, treme, treme, vai tremendo. Agora vai no caqueado, vai, vai no caqueado, vai que vai no caqueado. 3, 2, 1, agora! Quem tá na área também é nosso grande amigo, os aliados da TF, vamos Estronda. Um abraço pra vocês, valeu, tá todo mundo junto, misturado, valeu! O rock não para não, Belo! Toma caqueado e toma, toma, toma, toma caqueado. E toma caqueado e toma, toma, vai. Vai tomando, vai no caqueado, vai que vai. Vai tomando caqueado, vai que vai, que vai. Vai, vai que vai, que vai, vai. Vai que vai, que vai, não para, não para, não para. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Quem conhece essa aqui? Vai. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Que tu pensas que me tens. Você é vida louca, Andrezinho. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Camila, quero amor. Só de cadeirinhas. Quer dos malas? Bora endoidar, pô. De tentar te mudar. É o hobby. Tirar o pé. Daquele jeitinho. Essa relação. E aí? Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé. Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atrás. Aqui com a gente também tem nossos moleques. E mídia, um abraço pra vocês, valeu! Tá todo mundo! Festão da Latinha do Estrelado Loja! Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. 3, 2, 1, agora! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Eu quero saber quem vai pro Eletro Hob, Robinson e MC, que hoje bota a mãozinha pra cima. Enquanto ninguém tá no popilho, daqui a pouco tá todo mundo no caldeirão, que o caldeirão é uma loucura, papai! Vai dar BT, vai dar BT, vai dar BT, vai dar, vai dar. Bora, baixinho! A festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. A festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Bora, minha filha, bora, bora, bora, bora. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona. Que só coça pra ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pra ladrão, que só coça pra ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Lá vai eu de novo! Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha! Tu tá rebolando, rebolando. Que bora rebolando, giro. Que bora, bora rebolando. Que bora, que bora, bora, bora. Dá uma dose agora, Willis. Bora, meu irmão, bora. O DW que te chama, desafio foi lançado. Aquela que tá em cima. Tá embaixo. Tá embaixo, vai. E tá embaixo, vai. Olha a menina. Olha a menina. Olha a menina. Lá vai eu de novo. Você vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Júnior Santorini. Tô pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca do bumbum. Ela balança e o Uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum. Ela balança e o Uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Parceiro Jajá, você é tará! E da tapinha, da tapinha, da tapinha, da tapinha, da tapinha, da tapinha, da tapinha, vai! Vem no batidão! Vem no batidão, vai! Daquele jeito! Vai que vai! Que vai que vai! A mulherada doida quando o Robin toca! Show virou um espetáculo. Tem que ver. Novo Robson. Tamo na área. Espetacular. A mulherada batendo bumbum. Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, isso. Vai pingando. Bum. Para meu parceiro Rael Cleito. Bum. O Tião Pipiu. Bum, bum. Ela vai Cleverton. O Janderson e Ezequiel também, os nossos sem vergonhos da terra. Abusadamente ela. Bora, mulherada, bora, filho, bora, bora. Com ela vem quicando. Hugo tá no verso hoje. Temera. Ai, doidão. Bum, bum, bum, bum. Vem batendo. Vai que vai. Com ela vem quicando. E vai que vai. Vem temendo. Isso. E a partir desse momento. Ela tá abusadamente gostosa. Nesse momento. Ai. E o puro. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Que vai que vai. Bum, bum. Op, tetcheca vai, op, tetcheca vai, op, tetcheca vai, op, tetcheca, ai. Abre e fecha vai, op, tetcheca. Cheguei no inglês, Prime tá na área. Cê tá analfabeta, vamos ensinar inglês. Essa pepeca analfabeta vai, op, tetcheca vai, op, tetcheca vai, op, tetcheca, ai. I love you. I love you, choco. Tô sentando no peru, I love you, choco. Excuse me, excuse me, vai. Excuse me, excuse me. Aquela mulher que não tem hora pra chegar em casa vai rebolar o bumbum até o chão. Tá valendo. A nossa família Estronda, nosso parceiro Jacaré Estronda, Lipe Escobar, Pelezinho Estronda, Mateuzinho, Davidson Lima, Adriel Solano. Também do Joaras. Dá licença, alô, Kleber, fala o espetacular. Você tá na área, o Dimitri. DJ Jefferson na área. Pra cima, meu irmão. Tá todo mundo, hein? Bona, tá sacudindo, isso. Tipo bomba. Teu bumbum balança aí, então joga essa potranca. Teu bumbum balança, então joga essa potranca. Vai. Toma, toma. Bumbum bama, bumbum bama. Vai, vai. Toma, toma. Alô, Andrezinho, como é que é, Andrezinho? E a mulher que tá solteira vai dançando até o chão. Só quem tá solteira é, vai dançando até o chão. Vai dançando, vai. Isso, minha filha, vai, vai, vai, vai. Qual contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Ronete. Filme 100, Kawasaki, tem bandido. RR tem também. Vai no batidão que vai dançando. Batidão que vai dançando. Batidão, vai dançando. Batidão, vai. Eu não quero ver ninguém parado agora, tá valendo! Então vai, eu vou beijar a sua boca, vou morder o seu queixinho. Vai! Eu vou lamber a sua orelha, vou morder seu pescocinho. E vai, Jefinho, e vai, Jefinho, e vai, Jefinho. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, vai! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Isso! Não abandona o bonde da na mãe! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai, vai. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT ou não vai, meu irmão? Tá valendo! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No Jurou Mega Fuga, bora, vai, Wilson, vamos lá, Roguesson, Júnior Magnata. Vai dar PT, Stephanie Buracão, valeu! Vai dar, ela que tá na área de rocha. Kleber do Palio espetacular! Alô, mala! E ela começa a sentar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Alô, Churinho, você tá na área! Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, GDC. Nossa, que absurdo. Uhul. Já, já. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com. É rock doido. Tá com, tá com. É rock doido, é rock doido. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com. Ai. Com força, com força, com tudo. E baile... É Diegão, Hugo, como é teu nome? Eu sou transariano. Ai! E fala muito, interesseira. Fala muito, interesseira. Transarianito que... Vem que vem, negão! Não, Matheus Menezes, favelado, mas... É, foi embora já. Alô, meu parceiro Flavinho! Flavinho Menezes, tudo Menezes. É o rock doido aqui hoje. Robson. Robson. Patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó, aqui. É minha produção, deixa tudo no escurinho que eu dou maior valor. Se liga, você achando que... Com esse ciúme aí. Com esse ciúme aí. Pra cantar bem alto! Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Só vale se cantar bem alto. Mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro. Se eu tiver solteiro. Agora bem alto! Ninguém. Eu vou comer também suas amigas putiane. Eu vou comer. Ó, que doido, mano! Suas amigas putiane. Bora, meu! Vou comer também suas amigas putiane. Uhul! Alô, Willis! Tamo junto, isso, cara. Se tiver solteiro, não. Alô, Tita Cardoso! Se eu tiver solteiro, não. Não vou perdoar ninguém! Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Amar, amei, gostar, gostei. Bem alto! Não dá mais, mais. O quê? Moça, não dá mais. Vai! Era uma briga em cima da outra. Vai, filha! Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Eu quero ver a galera soltar o gogó. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Família Play do Gol de Maltel. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais, vai! Tá valendo! Everybody's going to e doida! E doida! E doida! baixo. Júnior! Vai! Pra aí, doida! Pra aí, doida! Vai, vai, vai! Pra aí, doida! Pra aí, doida! Pra aí, doida! Vai! Cadê o gritinho das virgens? Tá valendo! E aí? Eu quero ver sair do chão a galera do Paixão e a do Leão agora! Minha filha, bora! Bora, meu parceiro, o Mike da GDA! Curtindo com a gente também! Um abraço pra você! Ele tá endoidando, tu tá endoidando, geral! Vai! Pra endoidar, geral! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bora, meu parceiro, família dos Malas! Produção, deixa mais um verso do No Escurinho que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Quero ver dançar, curtir e viajar nesse tempinho aí. Hello, hello, last line. Isso, meu irmão. Tá valendo. Don't believe it's bad. Carnaval chegando e a gente detona, vai! Pega aquela fêmea e bora curtir na moral, vai! Bora dançar, bora curtir, doidado, vai! Vai! Eita louca, tô brincando com o bombom. Toma, toma! Toma, toma! Bora, família dos Malas, a princesa Kelly. Bolinha por ali com a gente, bora, Renata. Cleve, Flavio Menezes. Lance pra puxa, dessa... Alô, William. Ai, para. Valeu, pai. Se tu olhar, descer que cara até o chão. Ai. Bora, tia. Bora ver, bora ver. Desce, rebola, gostoso, empina, me alando, te pego ligeiro. Se começar abraçando contigo, ataca, ataca, ataca. Desce, rebola, gostoso, empina, me alando, te pego ligeiro. Se começar abraçando contigo, ataca, ataca, ataca, vai. Não vou mais parar. Então, bora, minha filha, bora. Você vai aguentar. Ai. Não vou mais parar. Bora dançar, bora curtir. Tá valendo! Vai, tá louca, tô brincando com o bombom. Toma, toma. Tom, tom, tom. E toma, toma. Vai, malandra. E tá louca, tô brincando com o bombom. Vem no Cego Show! Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando. Alô, minhas favoritas, tá na área! É a volta hoje. De rocha. Olha o Dimitri endoidando o Matheus Menezes. Arrevia! Dá-lhe moral! Robson. O melhor forró do Brasil. E o caldeirão fervendo! Tá vendo aí, cansei. Bora, Jurão, Mega Fuga. Tá todo mundo junto em Suragem hoje. Palmas pra papai que o mundo tá. Galera do Curió, tamo junto em Suragem. Mais uma vez, um beijo, pelo amor de Deus. Tamo junto. Mas você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei pano de chão e o detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando. Quem me vê dançando assim. Manja boa, manja boa. Filha, bora? Não, não vem a minha mala. Ela dá maior valor. Eu curti, se duvidar, eu corto de novo. Só pra você parar de besteira.